quando se sente um sofrimento, um doce momento, isso é gostar. Quando se tem alma ansiosa, ora ditosa, isso é gostar. Quando se sofre, se padece, e a dor se esquece, isso é gostar. Quando se vive na incerteza, tenha certeza, isso é gostar. Ai, como é bom gostar de alguém, viver, sonhar. Ai, como é bom gostar de alguém, sofrer e amar. Ouvir dizer que sou feliz como ninguém, com as nossas bocas vis-à-vis, dizer como é bom gostar de alguém. Quando se vai pela vida andando, triste chorando, isso é gostar. Quando o ciúme um dia vem por outro alguém, isso é gostar. Quando a saudade fere e dói, Deus me perdoe, isso é gostar. Quando souberes como eu sofri, dirás para ti, isso é gostar. Ouvir dizer-te só feliz como ninguém, com as nossas bocas vis-à-vis, dizer como é bom gostar de alguém.